125, 1 Oceano 9503. Do web? À direita, 219, 9982. 5181 da Webjet, decolagem atolada 030 0029. Tô tendo um trator aí lateral esquerda. Quase no ponto médio, está fazendo manutenção na grama, trator pequeno, ok? O web 589, autorizado a decolagem, frente do trator esquerda da pista. 63111, posicionamento, portão 1. Xanai 6311, coordene com a equipe de solo que após o parqueamento do Boeing da Gol Pintura Varig no setor está livre. Seu pushback, chame para o táxi. Após o Gol Varig, vai para que posição? Vai para a posição 03. Ok, após o Gol Varig no 03, e o posicionamento, Xanai 6311. Confirme. Tem um plano no sistema, autorização ainda não, ok? Chame quando estacionado a possível cópia. Ô, Saulo, você não é 6311? Possibilidade de a gente iniciar o push aqui, fazer mais longo, ele entra pela Índia para 3, pode ser? Porque tá bem longe ainda, eu vou estar devagar. Saulo, copiou 6311? Tá livre o 6311, iniciar o push. O Gu que tava me pedindo a iniciar o seu push era o Kipan, que eu já no 3, a sua esquerda. Ah, ok, vamos lá. Na 922, portão 5. 9825. Controle, muito boa. Bom dia, Web 5819. Web 5819, bom dia, contato radar, sobre a 360, direto da EL. Direto da EL, 5819. Vem aqui no ponto cópia. Tango Lima, Kilo Zulu, na escuta para a cópia. Solo Chané, 6311, tá pronto pro táxi. O POB é 147, Soterrano Galeão, autonomia de 3 horas e 40. E ainda no ponto de disparo 186, ajuste 1013, 6139, por favor. Destaque via Índia Alfa, ponto de espera sua, 1896, Xanair 6319. Quatro locais estão em contato radar, 68 milhas sudeste do Salvador, prossegue mais na chegada mar e reporte quando pronto para a descida. Autorizado. Xanair 63 no Uno, quando autorizado, decola de imediato. Então, de imediato, autorizado, ingresso de decolagem 20 graus, 8 nós, Xanair 63 no Uno. Perigo de decolagem imediata, pistão no zero, Xanair 63 no Uno. São Paulo, Una Mil Pés autorizada, decola da pistão no 7, primeira curva direita, ingressa no corredor Axé, controle 119, décima 8, transponder 0131. Torre Salvador, Oceaner 6250, bom dia, passou Simbra, baixar e travado. Sétimo 6250, continua a aproximação, tráfego avistado, deve estar pegando uma chuva aí na final, na vertical sem chuva, aqui tá seca. Obrigado. Só está para liberação, 320 companhia, iniciou a rolagem para 10. Ok, obrigado. Eita, faz dar uma formação, ela está retornando a roda. Gente, reassume Leda. Após Leda, chegou então. Xanair 6250, pouso autorizado, pista 10, 30 graus, 8 nós. Autorizado, pouso na 10, 6250. Só no meu pés, o Xanair 6311. Xanair 6311, decolado 52198, boa viagem. 198, obrigado, bom serviço, obrigado pela colaboração, até a próxima. Ah, imagina. Controle Salvador, muito... Bom dia ainda, o Xanair 63 no ano, passando 2 mil pés, descida direto da EL. 63 no ano, bom dia, contato radar, 360, direto da EL. Ok, já da EL, Xanair 63. Chané 6250, solo 54, direito 119. Direito 219, 250. Fala, Salvador. Bom dia, o Chané 6250. Livrou, Fox Trot. Chané 6250, Alfa Índia, portão 2. Alfa Índia pro 2, 6250. Cosmo 4, desceu 050. 0503, PC4 no 4. Autorizado, visto no 7, reporte o ingresso da colagem. Salvador Ground, American 980. Go ahead, American 980. Yeah, I'm not getting any answer on clearance. We clearance on request to Hesse. Just invite to copy flight level 410 to Hesse. We're ready to copy 410 to Hesse, American 980. Okay, to Hesse, flight level 410 is approved. After whisky 5H, takeoff runway 10, after takeoff left journey, Puka departure, Caju transition, Squawk code 5036, follow departure 119.80. American 980, clear to his seat, flight level 410, runway 10, left turn after departure, Puka departure, Arusha transition. Squawk 5036, departure frequency 119.8. America 980, highway Upper Whiskey 5H. Departure is Papa, inform Charlie Alpha, and transition Alpha, Charlie Alpha, Juliet, inform. Caju transition. American 980, the Upper Whiskey 58, and the Puka departure, Alpha Charlie Alpha Juliet uniform transition. Lima Kilo Zulu, livre acionamento, aguardando cópia. American 980, the transition is only Charlie Alpha Juliet uniform, Caju. Caju transition, American 980. Correct, come ready to push back and start, American 980. TP5414, transfere 2000 pés, 1003, no ajuste, reporta o localizador. Muito obrigado, 2000 pés, localizador, TP5414. E você, por onde, dona? Zero, primeira curva esquerda, subida Momo, Albo, após Albo direto, controle 199.8, transporta 5556. Lua Vender, agora 57 milhas do oeste de Salvador, mantenho 085, me chame Ilhéu, 120, décima 1, no bom voo. Controle Salvador, é o Papa Romeu, Oscar, Papa Alfa. Papa Romeu, Oscar, Papa Alfa, prossigo no meu PES, corredor Axé, reporte no Fora da Barra. No meu PES, passa na Fora da Barra, Alfa. Eco Zulu Novembro, controle. Agora 60 milhas de Salvador, mantenha 085 condições usuais, chame Lesma 20.1. 6319, chame Recife 251, informe ao mesmo sobre o desvio. Prato, 251, bom dia. Bom dia. Um pequeno desvio, tive 54 no quadro. Tem condições de alinhar à direita com a viatura aqui da Infraero? Ali, a linha via Charlie, pode até a cabeceira se for o caso, ou a partir da direita para sentido no zero. 354 no banco. Gente, reporta o localizador. Trabalhador. Parar com frequência livre do regresso. Prossiga, Tiara, bom dia. Aqui no Zulu, decolado 03, controle 119.8, boa viagem. 19.8, bom trabalho, senhor. Controle, é Papa Tango Lima, Kilo Zulu. Papa Tango Lima, Kilo Zulu, contato radar, sobre as restrições da batente na saída Momo. Gente, vai cumprir o perfil da saída Momo, Lima, Kilo Zulu. Então a 510 segue na linha do litoral, que o corredor axé começa a partir de 1000 pés. Então litoral sul, direita, 510. Obrigado. Patango com 3 a bordo, tem direcionamento, chame para o táxi 1862. Talvez pegue uma chuva aí na final, na vertical sem chuva, a pista tá seca e reporte visual checado, pista 10. Já tem possível 4 passos. Salvador, o gol 1983. 1983, prossiga. Está ciente da informação, Kilo. Autorização de tráfego para São Paulo, Guarulhos. Ciente. Túlio, autorizado 360, já é por isso que 50. De acordo da pista 1-0, primeira curva direita. Subida da El, Leda, Fozeda, Bidez, controle 19-8, transpondo acima 032. Tá 360, up é Whisky 50, decola da 1-0, curva direita. Saída da El, Leda, Bidez, 119-8, 5032. 193, cotejamento correto, chama para pushback fraco. Chamará. Gente, eu ainda não tenho contato visual com o seu tráfego. Teria o campo à vista? Negativo, tá chovendo muito aqui no setor. Ok, vai, já vai passar. Mais próximo aqui tá tranquilo o tempo. Reporte visual então, checado o trem para informação VT 30 graus, meia dúzia de nós, só o time 1-0, 1-3, 1013. Certo, isso é quase no quase. Como é que direto à posição Momo? Direto Momo, tá livre, senhorita? Restrição vertical de Momo? Afirmativo. Ok, direto Momo, minha sessão para uma centena, Lima, Kilo Zulu. Visual agora, tem que ser quadro agora. Ok, o trip 544, pistão zero, pouso autorizado, 30 graus, meia dúzia, nossa. Ok, obrigado. Alfa Tango, em frente ao pátio do RBTA, prossiga. Se autorizado, até a interseção e chame para ingresso de decolagem. Chegou a trip 544. Tudo autorizado, pista 10, 30 graus, meia dúzia nossa. Obrigado. Tango, ingresso e decolagem 17 autorizada presente. À direita, 40 com 612. Tchau, Alfa Tango. Autorizado, ingresso e decolagem 50 graus 612. No quadro, solo azul no zero, direita, pode manter sua frequência e táxi até o pátio 1, remoto no 4, manter sua frequência no estacionamento. Na saída, pode sintonizar o solo. Ok, então, na saída, vai chamar o solo 54 no 4. Salvador, bom dia, TP 5414. Salvador, 1-1-19-8, controle, Bovesp. 19-8, ao regresso. Remota 14-54 no 4. E a gente pode ingressar naquilo? Pode taxar via parte 3, mas é remota aqui do pátio 1, ok? Ah, sim, a gente do pátio 1, 5414 no 4. Alfa Tango, prossegue 500 pés de litoral, reporte no farol da Barra. Positivo, 500 pés de litoral, chama na Barra, Tango. Salvador, gol 1397, bom dia. Autorização para São Paulo, acompanha? E qual seria o tráfego? Não compreendi. É o gol 1397, bom dia. 397, bom dia. Para Congonhas, já temos aprovado aqui o 360, o número 1 para Corpo, só um instante, por gentileza. Prossiga no 397. 397 aprovado Congonhas, São Paulo. Congonhas, nível 360, via posição Bridge. Upper Zulu 16, resto conforme a rota do plano. Pista 10 da cola, mantendo reto até cruzar